alguém me segura, groove vai sair pra rua. Me sinto bem na penumbra, melhor amiga da lua. Convoca todas as bandidas que sabem das fitas, que libera as listas e domina as pistas, as mais terroristas. Kira deve tá de boa, Sasha deve tá na lola. Charlotte saiu de lá do Jaraguá. Marionette diz que vem, Sabrina também. Hoje tem sete da Duda, eu vou me acabar. No caminho encontrar um fã. Ô Groove, por favor, aparece no meu Instagram. Eu digo, como é que eu vou dizer não, bebê? Se olhando nos teus olhos, posso muito bem me ver e perceber, faz parte do meu proceder. Te entender, saber que eu também sou você. No mais, um beijo até mais. Eu vou me jogar na pista sem olhar pra trás. Paz. Quando o sol se põe, ela vai se enfeitar. Sabe bem como chamar a atenção. Deusa do amor, a visão celestial. Ela é sensacional. Curiosa, requebra desse jeito formosa. Subiu no salto maravilhosa, tombando no batom cor de rosa. Rosa, gloriosa, do tipo que sabe que é gostosa. Não tem dá pra ninguém afrontosa. No baile ela é a mais glamurosa, nossa. G-L-O-R-I-O-S-A. O poder está em mim, nem preciso soletrar. Hoje eu acordei assim, ninguém vai me derrubar. Eu não tô pra brincar, tô vestida pra matar. Joguei fumaça pro ar, pedi pro DJ tocar aquele som que entra fácil na minha mente, que mexe com o coração e o corpo da gente. As monas olham pra mim, os manos tentam entender. As minas perguntam assim, quem maquiou foi você? Só agradeço, apreço, peço licença pra ver. As manas juntas na pista, dançando pra entreter. No caminho até o bar, senti que o mundo para pra ver a rainha passar. Só não fica passada, pode até me admirar. Me deixa à vontade que hoje eu quero aproveitar, ok? Ok, ok, então desce aí uns drinks. Não sou Dana Lisboa, mas hoje eu tô nos trinks. O brilho vem de dentro, pois sei bem o meu lugar. Licença que o bonde das gloriosas vai passar. Quando o sol se põe, ela vai se enfeitar. Sabe bem como chamar a atenção. Deusa do amor, a visão celestial. Ela é sensacional. Curiosa, quebra desse jeito formosa. Subiu no salto maravilhosa, tombando no batom cor de rosa. Rosa, gloriosa, do tipo que sabe que é gostosa. Hoje ninguém segura. Se ela botar o pé na rua,